Salvador, Oceano 26251 para São Ponte 0190 para nós. Valeu, Uno, está livre, linha decolar da pista no zero, vento no 90 graus com Uno 5 nós, 15 nós. A gente decola na 0625. Uno, decolos 39, chame o controle 1-19-8, tem um bom voo, bom dia. 19-8, bom trabalho, você não é 62, e bom. Oceano 251, de boa. Oceano 251, suba e mantenha 360, saída da EL. 360 da EL, Oceano 251, autoriza a veda? 310 autorizado, 6251. Faz 2000 autorizado, 6251. Questionnaire 6, 251, autoriza a morte, vai dar presente? Golfo, prossiga. Autorizado, prosseguir com reboque, reporte ao término, alcance Golfo. Estabilizado, SAM 35 no 7. Signo 7, complete a aproximação, chame torre 1895. Corona 895, SAM 35 no 7. E 251 da Altiné, autorizado, bridge. Bridge, bridge, 62, bom. Salvador, bom dia, tá 35 no 7, final estabilizado, ILS da 10, baixo pra lá. Tá 35 no 7, tempo autorizado, pista no 0, o vento 190 graus, 190 graus, com 15 nós, com 15 nós, e o altímetro 1015. 1015, autorizado pouso, tá 35 no 7. 6251, chame o centro Recife em 1251, alterne 1-3325. 251-2325, 6251, boa. No solo 48, à direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette, o portão 04. Thank you, Golfo, bom dia. Bom dia, Rio 5973, desça para 2000 pés, o ajuste no 096, chegada a Mari. Autorizado. Oi, Salvador, bom dia. Aqui é o Aviança Orca 90 Estilo, estacionado no Pátio 3, solicitou autorização de rebote para o Kinga número 6612. Dada a resposta ao término, Orca 90 Estilo. Positivo, positivo. Iniciando o push, o rebote, obrigado. quilômetros, despegue desça para 2 mil pés, 106, autorizado LF, reposto estabilizado. 2 mil pés, reportará estabilizado, Rio 5973. Estabilizando em LS. E o 5973, completa aproximação, torre em 1895. 1895 para a torre, e o 5973, obrigado, Maria. Salvador, muito bom dia, Rio 5973, final de 9 milhas. O 73, o altímetro no 016, agora 1016, está baixada travada? Ainda não, senhor. Travado, Rio 5973. Rio 5973, tem livre pouso, pista no zero, vento 190 graus, 190 graus com 17 nós, 17 nós. Rio 5973. Oi, Salvador, é o avião Odyssey 95, estacionado na posição número 1. Deixa o número quilo, bom dia. No solo 15, à direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após quilo até o pátio 3. No pátio 3, você atenta ao balizador. Alfa, quilo, pátio 3, atenta ao balizador. São 3 quilos, 5 nasce a 3. Salvador, muito bom dia, aqui é o Azul Alfa e Yankee Lima. E Alfa e Lima, prossiga. Alfa e Yankee Lima, está no pátio 3, fez autorização de reboque, pátio principal, posição de número 9. Aqui do pátio 3, vai para a posição de número 1, do pátio principal. Prosseguir e reporte ao término, o Alpen Clima, observando o parqueamento da aeronave da Rio à retaguarda. Após o parqueamento da aeronave da Rio, prosseguiu o reboque e reporta ao término. Obrigado. Bom dia, Gol 8865, desça para 4010, um ajuste 10116, chegada bom. 35328. Bom dia, pronto, copia. Copia. Autorizado Campina Grande, 190, via Golf 677, decola a pista 10, primeira curva à esquerda, Pucca, Transfaru, aciona 5054, controle 198. 190, confirmando, Pucca, Transfaru, Pucca, Jambo, Caju. Pucca, Jambo, Caju. Fechamento correto, chama pronto no parte 3. Para. Frank Lima, bom dia. TAN 3171, tem o 360 aprovado, copia e aguarda a coordenação. TAN 3171, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upenzulou 10, até bridge após Upenzulou no meio, conforme plano. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa, zona 5055, controle 119.8. Chama pronto no 02. Limonio, go 1759 and descend 5,000 feet, QNH 106, bom seu arrival. Fine. T-40 autorizado com fins nível 340, via Pêsulo 1-0 até bridge, após o Pêsulo 1-6 conforme plano. Decolada 10, primeira curva direita, saída da Euleda Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Aciona 5056, controle 19-8. Mano 865, desce para 2.000 pés, 1.0 no meio, ajuste, reposta habilitado no LS. 2.000, 1.0 no meio, reposta estabilizado, 1.865. 10 azul 403, azul 4040. Cordeiro chama táxi. Chegou no 093, desça ao 060 na chegada Mari. Ajuste no 06, corrigindo chegada Bonfi. Da Euleda Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa.